Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Gente, eu queria ter feito isso com o podcast, mas problemas técnicos me impediram. Então, vou perguntar pra vocês, quais foram os três melhores filmes que vocês viram em 2013 no cinema? Ah, vou começar, então, ó. Deixa eu lembrar. Vai lá. Já vou dizer aqui, ó. Ela, Gravidade e A Caça, né, o filme que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Estrangeiro, é. Eu demorei um pouquinho, assim, pra dizer qual que era ela, meu preferido. Sabe, eu fiquei, assim, fazendo uma guerra mental de interna. Eu falei assim, meu Deus, é Gravidade ou Ela? Nossa, qual que mexeu mais comigo? Até quando eu comecei a escrever aqui de Ela, cara, eu ficava com os olhos marejados só de lembrar do filme. Falei, não, definitivamente esse é o melhor que eu vi. É, né? Verdade. Não, Ela é maravilhoso, né? É, o Ela estaria na minha lista também de melhores, com certeza. É. Bom, então, agora que você já falou, eu vou na sequência então. O Ela, com certeza, tá na minha lista também, um maço. O Gravidade também, por incrível que pareça, vou muito contigo. E você falou A Caça, eu até poderia incluir ele também porque é um filmaço, mas eu vou botar A Grande Beleza, cara. Paulo Sorrentino, foi um filme muito poético, né? Muito sim. Ah, nossa. Caramba, eu não consegui escrever sobre ele, mas é. Uma pegada de Fellini ali muito forte, né? Então prendeu bastante. Os diálogos desse filme são fantásticos, eu acho. É. O Francis Ha também é um filmaço. Pô, o Francis Ha é um filme muito doce, né, cara? Putz, o filme é legal, muito legal esse filme, cara. Muito legal. Francis Ha estaria numa lista também aí de, sei lá, 10 filmes interessantes que eu vi e que valeriam a pena comentar. Francis Ha é um puxa muito da novela Vague, né? E faz uma brincadeira muito grande. Eu gosto, é um filme que eu até escrevi sobre ele uma crítica lá no Cinef. Gosto muito da fotografia, gosto do quadramento, o ritmo do filme é ótimo. Bom, o final do filme é sensacional. Aquela sacada de você enquadrar o nome, né? Se adaptando ali à caixa de correio, e aí fica Francis Ha, né? É um tanto quanto dizer exatamente o que é a personagem dentro da estrutura do próprio filme, né? Dentro da narrativa. Ela se adapta às situações, né? Ela vai se montando e vivendo. O personagem é basicamente isso. A vantagem é que o filme, pra quem quiser, tá no Netflix. Ainda está, eu acho. Ah, já tá no Netflix? É. Porque eu acho que tá sim. Teve alguns filmes dessa produtora menor aí, que é a Vitrine, e a Diamond também, aqui no Brasil, que eles lançaram, descarregaram alguns filmes na Netflix. Nem entendi porque demorou tão rápido, por exemplo. Demorou tão pouco. Tem o Francis Ha, tem o Dragon Ball Z, o filme aí ficou, acho que, sei lá, 3 semanas em cartaz, e eles já liberaram pro catálogo, pelo menos no Brasil. E você, Ju, falou nada, hein? Eu vou imitar vocês aqui com Gravidade, que pra mim foi o filme do ano, eu tava torcendo por ele no Oscar. Ah, legal. Django, pra mim, apesar dele ser um filme de 2012, acho que a gente viu em 2013 mesmo, né? Sim, ele começou no em janeiro. É, chegou aqui no comecinho do ano. Pra mim também foi um filme bem bacana, Tarantino, né? Não tem como. Ela também foi fantástica. Vou pensar no calendário do Brasil aqui, eu acho que O Lado Bom da Vida entra também, com uma coisa bem... Ah, O Lado Bom da Vida, né? Uma surpresa boa. Ah, legal, legal. Bom, vou na mesma linha de vocês, o Ela, Gravidade, terceiro, 2001 não vale. Vale, né? Ah, bom, você viu no cinema, né? Tem essa questão também. É, não vale. Então, Os Suspeitos. Filmaço. Filmaço, sensacional. Hein? E o filme... Muito bom. Isso, e o filme que foi esquecido, né, pelo Oscar, né? Até foi só concorreu a melhor fotografia, se eu não me engano, e não ganhou. Pra mim foi a grande injustiça desse ano, Os Suspeitos. Eu acho que o Rush também deveria... A fotografia do Rush eu acho sensacional. Cara, o Rush é outra menção legal, cara. O Rush, a gente até gravou um cast sobre ele também, quem não ouviu, ouça, muito bom. O Rush também é um filme que eu gostei muito, gostei das atuações, gostei da fotografia. Talvez o melhor filme que eu já vi do Ron Howard. É, com certeza. Com certeza. Eu acho que teve outros filmes também que passaram um pouco despercebidos. Eu gostei muito da Vida Secreta de Walter Mitty, por exemplo, eu acho. Não vou dizer assim que ele é um filme que vai mudar, talvez seja cinematograficamente diferente, mas ele mexeu tanto comigo que eu colocaria numa lista assim de top 10, né? Muito forte, né, Thiago? Ele tem uma mensagem muito forte, mas tecnicamente falando, ele não é um filme diferenciado, né? Ele tem uma mensagem muito boa. E a mensagem faz com que o filme cresça enquanto filme, né? Tema, resgatando essa magia, essa coisa de sonhar, de... Isso, exatamente. A mensagem, eu achei que é bem diferente. Killer Joe saiu no começo do ano passado também, né? Filmaço, Killer Joe. Ah. Killer Joe é 2012? Eu fiquei nessa dúvida. Eu pensei nele também, mas fiquei na dúvida se ele é no final de 2012 ou no início do ano. É a velha história. Lançou no final de 2012 lá fora e chegou aqui em 2013. 2013, no começo de 2013. Quem foi, quem fez com Django? Aliás, o McConaughey vem numa, linha de filmes acertando demais, né, cara? Uhum. Mudge, eu não sei se vocês viram, que eu acho que aqui Amor Bandido. Amor Bandido. Amor Bandido. excelente filme, muito bom. O próprio Clube de Compras Dallas é um filmaço, é um filme muito de personagem, né? Exige muito do ator. E ele fez também... essa série True Detective, que é bem interessante, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Não, eu tá, aqui pra assistir, não vi ainda. Ah, eu também, tá na playlist aqui. Cara, é uma série que tem uma pegada cinematográfica muito forte. Recomendo. Eu diria assim que tem vários filmes nota 10 ainda que eu poderia falar sobre esse ano. Que alguns vão discordar, claro, mas eu gostei muito também de O Lugar Onde Tudo Termina, que é o Place Beyond the Pines, que é um filme com o Ryan Gosling, né? Esse eu não vi. Com o Ryan Gosling e o... Como é que é o nome dele? Bradley Cooper. Aí também tem o Antes da Meia-Noite. Também entraria nessa minha lista. Posso colocar os filmes do Godard que eu vi esse ano também? Não, né? Aí não tem mais discussão. Aí bota a novela e vaga na frente de todos esses filmes aí que a gente falou. Ah, mas é uma coisa que eu já comentei várias vezes, acho que até aqui mesmo em outras edições do cast. Você pode dizer assim, a safra do ano passado achei que foi muito boa, muito interessante. Sim, bem variada. Foi variada, concordo. Sim, assim, teve bons filmes em assim, diversos gêneros e não filmes uns iguais aos outros, como a gente já viu em anos anteriores, que parecia um cópia do outro, às vezes o mesmo roteiro, e assim, filmes tão diversos, por exemplo, vamos pegar o Oscar, que quer não, é um termômetro. Mas você viu ali praticamente brigando na cabeça, um 12 Anos de Escravidão e Gravidade, que são totalmente distintos, mas porém filmes muito fortes e belos. Sim, é cada um do seu estilo, né? Cada um do seu quadrado, né? É, sim. Não, com certeza. Você teve filmes. Apesar de alguns eu não concordar, por exemplo, a Trapaça, pra mim, não é um filme pra ganhar, eu acho. Ah, não, não é mesmo. Não é mesmo. É o filme super estimado desse ano, é mesmo. Demais. Nossa, demais. O Capitão Phillips é um bom filme, mas também pra mim não era um filme pra. Eu botaria o Rush no lugar dele, por exemplo, com tranquilidade, com facilidade. Eu tiraria o Capitão Phillips e o Trapaça e colocaria o Rush e os Suspeitos, por exemplo. É. Alguma coisa assim. Eu tiraria o Trapaça. A Nebraska eu gosto bastante da Nebraska. Eu tiraria o Trapaça, acho que Filomena tiraria também, tranquilo. Colocaria Rush e Suspeitos. Foi um ano também, um ano com os seus altos e baixos, né? Eu vi cada filme ruim da gente. Ah, mas sempre acontece, né? Mas é isso aí. Legal. Aqui é o Thiago Tigre. Aqui é o Bruno Costa, do Cinecast. Aqui é a Juliana Varela, do Guia da Semana. E aqui é o Marcelo Zagnoli. E você está ouvindo o Tigrecast pelo portal São Paulo Digital, o portal do nosso cinema. Ah, vamos voltar um pouco no tempo. 15 anos atrás, estreava um filme que, se não foi um, eu vou dizer assim, uma originalidade na ficção científica, fez a cabeça de muita gente, né? Em 1999 estreou Matrix, a primeira parte de uma trilogia, que até ali não era uma trilogia, mas enfim, fez tanto sucesso que expandiu para outras mídias, quadrinhos, animações, e teve duas continuações. É um filme que, na época, eu não dei o determinado valor. Eu sei lá, eu lembro que eu tava, quando eu comecei a ouvir falar desse filme, eu tava no terceiro colegial, eu sei lá, eu tava mais me importando em acabar logo o colégio, e acabei deixando o filme passar por mim, acabei assistindo só quando saiu em home video mesmo. E é um dos filmes que eu me arrependo de ter perdido no cinema, né? Enfim, vocês, qual que é a relação de vocês com Matrix no começo? Vocês conseguiram assistir no cinema? Foram ver pelo hype? Como é que foi? Olha, a minha relação foi bem próxima, assim, eu devia ter 11, 12 anos, saí de ver com os meus pais, e foi um filme que me marcou pra caramba, assim, acho que eu assisti, na verdade, não, o segundo eu fui ver com os meus pais, o primeiro eu assisti no colégio, numa aula de filosofia. Olha só. Então era o professor passando o filme, pausando a cada cena pra comentar, fazer um questionamento. Então, assim, foi um filme que eu vi analisando, então foi, marcou muito e me fez pensar muito sobre essa coisa de, ai, é real, não é real. Eu fiquei maluca com essa história na época. Nossa, professor, hein, Júlio? Mas você tava prestando atenção e os seus amigos, será que eles estavam? Olha, eu tava. Prender a atenção de uma cambada de adolescente não é lá tarefa muito fácil, né? Ah, mas foi uma boa tática dele. Eu acho que todo mundo ficou quietinho assistindo o filme porque tava muito bom. lembro que tinha uma reportagem do jornal Hoje, na época, falando sobre o Matrix, criando um hype pro filme, né? Sendo que muita gente tinha elogiado, os adolescentes da época estavam indo ver o filme, fazendo até uma comparação com videogame e tudo mais, né? Eu lembro bem disso do jornal Hoje. E eu fiquei interessado até em ver, mas não sei por que cargas d'água eu acabei não indo ao cinema ver esse filme. E acabei um tempo depois vendo já em home video também. E lembro, cara, que pra mim foi uma experiência muito interessante quando eu vi o filme. Porque na época, óbvio, eu ainda não era tão ligado a cinema, já gostava de ver filmes com meu pai, principalmente filmes de Kung Fu. Meu pai sempre adorou ver filmes de Kung Fu. Bruce Lee, a gente tinha um pôster gigante do Bruce Lee em casa. Meu pai sempre gostou de artes marciais, eu sempre pratiquei também. Então, foi interessante, foi um filme diferente pra gente. Mas só anos depois eu vim entender a importância de Matrix no cinema, né? Matrix, eu também lembro que eu não assisti no cinema. Foi uma época que o boom do Matrix foi, na verdade, no mercado de home video. Muita gente foi ver no cinema, se eu não me engano, meu irmão mais velho na época foi ver, me falou, mas na época eu gostava de filmes, mas também não tanto quanto hoje, então não dei muita atenção. E depois que eu assisti, eu fiquei abismado, assim, fiquei impressionado. Tanto foi que anos depois eu usaria até toda a trilogia Matrix para ser tema do meu TCC de faculdade. Olha só. Até pesquisando, hoje em dia pesquisando na internet, eu vi que várias pessoas naquela geração fizeram o mesmo. O tamanho foi a revolução, tanto estética quanto de... Não a revolução de narrativa, mas assim, o que o Matrix trouxe? Talvez ele não foi inovador na questão de apresentar conceitos novos. Ele foi inovador na maneira como ele apresentou todo aquele caldeirão de referências. Ele pegou referências em várias... Pegou na literatura, pegou nos quadrinhos, pegou em cinema e fez um caldeirão, misturou todas aquelas referências e apresentou de uma maneira que ficou crível e totalmente fascinante. E virou um clássico da ficção científica. E talvez não, com certeza. Na década de 90, foi o mais inovador filme que a gente tenha visto. Eu, na minha opinião, junto com Pulp Fiction, o filme que define a década de 90. Foi uma boa frase, o filme que define uma década, né? E chegou na virada, né? No último ano da década é o ano 2000, mas mesmo assim, ficou lá na nossa mente, né? Eu tava, como falei, saindo do colégio, quando realmente consegui alugar o filme, mas teve que ir na locadora, né? Ficar na fila, como é que chega o filme, né? Aquela coisa de século passado, praticamente. Que engraçado, a minha locadora, isso eu lembro bem, as pessoas não alugavam tanto Matrix. Eu demorei umas 2 semanas. A gente tinha lá, sei lá, umas 4 cópias de Matrix. Eu vi tranquilamente, sem problema nenhum. Zero de estresse. As pessoas só foram alugar Matrix tempos depois. Impressionante isso. Agora eu tô me lembrando até bem. Você falou sobre isso, eu pesquei. Não sei por quê. Talvez porque as pessoas não tenham, não acompanhem tanto. Lógico, já existiam pessoas que acompanham cinema, é óbvio. Sim. Mas eu acho que hoje, pela informação, por tudo mais, enfim, a gente tem esse acesso mais rápido. Naquela época, eu acho que as pessoas ainda demoravam um pouco até ter esse acesso do tipo, caramba, olha como é que Matrix é um filme tão importante, vamos ver e tudo mais, enfim. Pode ser. Na época, a gente nunca sabe, né, que o filme vai ser tão relevante, vai ser tão importante. Sai tanto filme todo ano, né, a gente só vai saber mesmo depois de um tempo. Mas tem essa questão mesmo de como assim, aqui faz 15 anos, não vou lembrar como é que chegou esse baque. Se eu tava lendo talvez uma dessas revistas, tipo a 7, ou herói, sei lá, alguma coisa assim, sabe, que falou um pouco desse universo, mais provavelmente ainda foi matéria de jornal, porque meu pai assinava o Estado de São Paulo na época, provavelmente foi alguma coisa assim que leu o caderno lá e falou assim, não, tá, então, opa, isso aí parece interessante. Como o Marcelo falou, como eu falei no começo, não é uma coisa que é novidade no storytelling e tal, mas apresentou de um jeito diferente essa questão de, pelo menos, acho que mais pra gente, né, por causa da nossa idade. Peraí, eu tinha o quê? 16 para 17 anos. Eu não sabia porra nenhuma de Neuromancer, de Cyberpunk, que mais que ele usa? Simulacro, simulação. Mito da caverna. Mito da caverna, coisas assim que eu só pincelava, né? Então daí aparece um filme que, pra uma mente mais nova, né? Talvez fosse a primeira vez que eu tivesse visto, né? Assim, pelo menos desse jeito, misturado de um jeito assim que que tem um sentido, né? Apesar de Matrix ter tanta referência, ele costura bem todos esses elementos, né? Não é um filme assim maçante, não é um filme arrastado, ele é porque ele consegue equilibrar bem essas questões aí de pensamento, que é a realidade, não é com a ficção científica, com um gênero de ação. Então o filme tem tudo isso, né? Putz, então você pega, o Bruno falou, cinema de Hong Kong, né? Filme de artes marciais, o seu pai deve ter gostado em parte por causa disso, suponho também, né? Ah, não dá pra negar que Matrix faz um apanhado de uma série de coisas interessantíssimas. Tanto do cinema oriental pós-Bruce Lee, quanto antes, o anterior, né? Que era um cinema muito mais... tinha muitos artifícios de voo, os personagens eram mais lúdicos nesse sentido. Matrix, ele faz meio que uma mescla do que o Chinese Connection apresenta, que é o... acho que, se eu não me engano, na tradução aqui no Brasil ficou como Fúria do Dragão, me lembro, enfim. Mas ele faz um mesclado do que o Bruce Lee apresentava, de uma arte marcial mais real, mais impactante, e pega também aqueles elementos orientais antes do próprio Bruce Lee. Então eu achei interessante nessa questão das artes marciais. As referências, vocês já falaram muitas delas, né? Acho que a gente vai começar a falar agora, destrinchar um pouco do filme, mas tem muita coisa aqui, né? É um filme, ele, como eu falei, ele se desenrola muito bem nas suas aproximadamente 2 horas de... ele, aliás, ele tem um pouquinho mais de 2 horas, a gente estava revendo o filme ontem. Desde o começo, eu acho que ele já instiga a gente, né? Porque nos primeiros 5 minutos tem a cena da Trinity fazendo uma... eu acho que quem viu aquilo no cinema, que é a cena que a técnica que a gente chama de bullet time, deve ter ficado assim, meu Deus, como é que eles fizeram isso? É uma cena que virou clássica de cinema, acho que não tem como negar, tanto que foi aí copiada por N filmes, virou... copiada, parodiada... Sim. Acho que naquele momento as pessoas pegaram uma Matrix e falaram assim, nossa, o que vai ter aqui a partir de agora, né? Porque você, não sei se vocês vão concordar comigo, mas ele dá um momento de ação, de tensão rapidinho pra depois passar pro tema do Neo, que é a descoberta dele como, primeiro, como o hacker... Eu acho até, Thiago, que ele usa uma narrativa que não são 3 atos, na verdade ele faz até 1/4, né? Porque ele trata Trinity como se fosse um epílogo, né? Mais ou menos o que o Nolan faz no Cavaleiro das Trevas. Ele primeiro apresenta o Coringa pra depois desenvolver o personagem principal, que seria o Batman. Eu acho que ele faz aqui, os irmãos Wachowski fazem exatamente essa proposta. Eles primeiro te dão uma pincelada do que é esse mundo, pra aí ele começar na narrativa a explicar exatamente o primeiro ato, a exposição e tudo mais. Exatamente, acho que nesse primeiro ato, né, nesse começo com a Trinity, você já tem uma sensação de como vai ser o filme. Você já sabe que você pode esperar muita ação, muita tecnologia e todo esse visual que virou um punk gótico na época, né? Então ele já começa jogando, falando, olha, é isso que a gente tem pra te oferecer, você quer continuar? Não só isso, né? A gente fala assim, a gente tem isso pra te oferecer, mas nós vamos demorar pra te dar todo o potencial do filme, né? Quando chega, você já tá esperando aquilo, né? Porque o segundo ato todo, eu diria assim, que ele tem, os efeitos especiais dele são bem comedidos. Você tem, claro, a técnica de luta do Kung Fu, que já nós vemos anteriormente, que usa os fios, no cinema chinês era chamado de Wire Fu, que é a mistura da palavra wire com Kung Fu. Sim. E temos também a questão da Nabucodonosor, que é a nave do Morpheus e tal. E o que eu quero dizer assim, é que nesse meio tempo, o filme consegue construir um cenário tão interessante que você fica se perguntando mesmo, o que é a Matrix? O que, que é a Matrix? E aí os Wachowski, eles demoram para te mostrar mesmo. E isso não é problema, não é problemático nenhum. O filme não fica maçante, constrói um universo tão interessante assim. É aquela coisa, o Neo tá lá, ele quando chega é como é a audiência mesmo. Nós não conhecemos a Matrix, né? Ele também não conhece. E aí nós vamos evoluindo junto com o personagem, isso em termos, né? É uma jornada, né, Thiago? Isso é óbvio. Que a estrutura narrativa de Matrix, o roteiro, é baseado na jornada do herói. Isso é claro. É que nem água. Você pode até dividir e colocar, inclusive, os arquétipos muito bem montados, né? Morpheus ali aumentou. Você pode criar essas camadas dentro da jornada do herói, que o Vogler vai falar muito, inclusive. Ele vai destrinchar isso muito bem. Como é que eu posso dizer? Não tem nada em termos de elemento narrativo ali, em termos de estrutura de roteiro diferenciado. Ele segue padrão, uma fórmula até. Posso até dizer que ele é bem formulário. O que dá conteúdo é exatamente o que os Wachowski acharam e que faz toda essa brincadeira que a gente vai analisar hoje, que é o quê? Pegar elementos filosóficos, pegar uma estrutura de simulacro e criar uma realidade dentro de uma outra realidade, que aí permite que você faça toda aquela brincadeira estética. Parar o tempo, ter brincadeira com o tempo simultâneo, você conseguir ter o tempo subjetivo alterado conforme a narrativa. E o slow motion é totalmente utilizado, por quê? Porque é um tempo subjetivo. Na verdade, aquele tempo não é um tempo fílmico estabelecido, porque ele está dentro de uma outra realidade. Então, isso tudo é fantástico. Todos os elementos de ação possíveis podem acontecer, porque é um mundo fantástico, é um mundo dentro de uma cabeça, né? Não é um mundo estabelecido como um mundo real pra gente, né? É interessante que ele, brincando com esse mundo que não é real, que é de ficção, então ele brinca com o conceito de cinema também, né? Tudo claro. Pode acontecer, o mais absurdo, você vai acreditar por quê? Primeiro porque é cinema, e segundo porque é a Matrix. Então ele aproveita ao máximo essa noção de que a gente tem de separar a realidade de ficção e fala, bom, é ficção, então vamos pensar sobre isso, tudo que pode acontecer aqui, tudo que não pode acontecer. Isso é bem bacana. Claro. E o mais interessante disso que a Ju falou, que é uma coisa que eles vão utilizar dentro de toda a trilogia, é que você pode quebrar a suspensão da descrença com muita facilidade. Você não precisa fazer um esforço grande para aceitar aquele mundo. Por isso que o epílogo é importante dentro da estrutura narrativa. Porque foi o que a Ju falou, ele tá te jogando, ó, o filme é isso aqui. Pode acontecer tudo isso, eu vou te explicar conforme a coisa acontecer. Mas o filme já é isso aqui, entendeu? Tá estabelecido pra você. Esse é o meu mundo de Matrix. Você vai entender como as coisas acontecem, as regras desse mundo, conforme o filme for avançando. Mas o filme é isso. Então, o impacto da quebra da suspensão da descrença, ele é diminuído, ele é jogado lá embaixo. Porque você aceita com muita facilidade. Porque ele vai numa escala progressiva com o roteiro. Então é importantíssimo esse epílogo com a Trinity para, primeiro, conceituar a personagem e conceituar o filme. Falando dessa escala progressiva também, que ele vai construindo essa sua aceitação, é interessante que ele começa com várias perguntas pro espectador. Né? Claro. Então, tudo bem, algumas são pro Neil, né? Mas indiretamente são sua. Então ele fala, ah, acorda, Neil, é um pouco acorda você também, né? Começa a prestar atenção nas coisas. E ele começa a falar do coelho, e você começa a criar uma curiosidade. Eles lançam várias vezes a pergunta, o que é real, o que não é real? Será que eu tô sonhando? Será que eu não tô? E você vai entrando nessa noia do Neil, né? Você vai tendo as mesmas perguntas que ele e vai evoluindo junto com ele. Eu acho bacana isso, que ele te coloca lá dentro, né? Você não assiste ao Neil de fora, né? Parece que essas perguntas são pra você. Complementando, tem uma coisa que a impressão é que eles vão te dando peças de um quebra-cabeça e você, aos poucos, vai montando ele. Não é nada... Não é linear, ele vai te dar uma referência aqui, te dar uma referência ali, aos poucos você vai se juntando elas. Ah, igual você que falou, Lu, Ju, do coelho, siga o coelho branco. Aí logo depois o Morpheus vai fazer a citação. O roteiro de Matrix, igual o Bruno falou, não tem, ele segue a estrutura da jornada do herói. Não tem nada de revolucionário na estrutura narrativa do filme. Porém, todas as referências que ele te joga ali no meio do roteiro, que vão te instigando a descobrir todas aquelas camadas que tem ali. E são muitas camadas. Você pega ali as influências filosóficas, influências da religião. Sim. São, por exemplo, você pode pegar... O pessoal sempre pega assim, ah, o Neo anagrama de The One, que é o escolhido, mas não é só isso. Você pega Zion, e que hoje, se você assistir o filme, você vai ver lá, mencionando Zion. Mas na época, eles até traduziam, que falavam sobre Sião. Não sei se vocês vão lembrar disso, mas na época eles falavam Sião. Ontem eu reassisti o filme e tá lá, é Zion. Mas na época era Sião. Então, assim, tem várias camadas, vários pecinhas do quebra-cabeça ali que vão te instigando ali a ver que tem um mundo rico ali na sua frente, mas ele tem muito mais detalhes que aos poucos você vai assimilar o que eles querem te apresentar. E é interessante que eles não dão respostas, né? Eles não explicam, assim, completamente por que que esses nomes estão ali, por que que essas referências estão ali. Elas ficam lá como sugestões, e você pode ir interpretando de outras formas e chegando nessas outras camadas, mas não é tão simples, não é tão óbvio, né? Isso é muito importante, Ju. O filme não só criou uma estética diferente, ele criou uma discussão toda em cima desse universo, né? Exato. Os Wachowski, o grande mérito deles aí é transformar uma história que a gente já falou aqui, que tem um storytelling comum, é simples, Jornada do Herói, Joseph Campbell, o que você preferir falar, mas aí transformou isso dentro do cinema de um jeito que é tudo bem, a gente aceita, como a suspensão de descrença que o Bruno falou já, né, transformando aquilo, ah, beleza, eu tô vendo Bullet Time, eu tô vendo as balas, o rastro das balas, eu tô vendo os caras voarem, não até o fim, né, mas é, se deslocarem assim pelo ar, quebrando as leis de gravidade. Mas desse jeito eu consigo entender, desse jeito eu aceito. É interessante, eles usam um clichê de cinema de ação, mas de um jeito que deixou de ser clichê. Nossa, é... É espetacular. A revolução dos Wachowski ali foi fazer um gênero popular, né, um filme de ação, trazer tanta reflexão, principalmente para um público adolescente, né, que era o meu caso na época. Eu vi isso no colégio, todo mundo comentando, de repente todo mundo estava falando sobre filosofia como se fosse a coisa mais legal do mundo. E eles trouxeram uma coisa que era mais restrita pro pop, né, então de repente pensar sobre o filme e interpretar o filme com outras camadas virou legal, deixou de ser uma coisa só pra nicho, né? Então, eles misturaram esses dois mundos, do blockbuster, que normalmente não tem muitas camadas, com um filme de arte que tem. Achei isso uma revolução deles. Eu concordo com o grande efeito dos Wachowski. É, primeiro, pegar esse gênero de ação, que é um gênero que, enfim, as pessoas gostam, né? Enfim, as pessoas têm grandes referências, inclusive, dentro do gênero. Os anos 80 foram cheios de heróis de ação, né? Juntar isso com a ficção científica, porque a ficção científica é sempre um pano de fundo para uma discussão maior, né? Ela sempre funciona como uma base que leva para uma outra discussão, porque dentro da ficção científica, você consegue quebrar todas as leis, praticamente, né? Você consegue criar um novo mundo ali dentro. Então, isso ajuda muito ao próprio filme. E em cima disso, cara, ele criou uma série de referências, uma série de ícones, né, de personagens que vão ficar marcados dentro da cultura pop. E tudo isso não é simplesmente jogado, parece que dá um estofo à narrativa, não. Ela faz parte da construção necessária para que o filme se desenvolva. Então essa ideia de seguir o coelho, a ideia do simulacro, a ideia do chosen one, de ser um escolhido, tudo está interligado dentro da narrativa, tudo faz sentido. Tudo tem uma coerência lógica dentro da estrutura do filme. Eu acho que é por isso que Matrix é tão interessante, porque ele pode até ter um roteiro, como a gente falou, dentro da jornada do herói, mas ele consegue tornar essa jornada do herói extremamente interessante para você, espectador, e faz com que você reflita após o filme. É como se o filme te levasse pra casa, né? Fica com ele por meses depois, né? Exato, pensando nos vários detalhes que ele tem. Ele tem referência a Alice no País das Maravilhas, ele tem referência aos filmes de Kung Fu que a gente falou que marcaram uma geração, ele tem referência a filmes... Animação japonesa também. Ghost in the Shell. Todo mundo que gostava dessas coisas já foi direto ver o filme. É impressionante. Ele pega vários nichos e junta isso, parece que ele pega camadas de pessoas que gostam de uma coisa determinada e junta e traz tudo aquilo ali, como se fala na questão da panela, e faz um bom filme. E faz um filme interessante, um filme que a gente, por exemplo, está discutindo hoje, 15 anos depois. E realmente esse é um filme que vai ser discutido por muito tempo ainda. As pessoas vão descobrir Matrix, os mais novos, a gente vai apresentar, ó, você assiste esse filme aqui, pra você dar uma olhada e tal. Nem precisa, a pessoa nem precisa ser muito nova, ela vai, digo, nem precisa ser muito velha. O simples fato de você perguntar o que é a Matrix já é um questionamento assim, que você coloca lá, e claro, o conceito é apresentado pra você, explicado, mas de qualquer jeito isso vai ficar maquinando na cabeça da pessoa, né? Eu lembro do teaser do filme que fala, terminava assim, você não pode explicar o que a Matrix é, você tem que ver. Eu acho que é uma coisa assim mesmo, né? Então, talvez aqui a gente não consiga explicar pra você o que a Matrix é. Vamos tentar destrinchar, né? Mas você precisa ver. Se você não viu a Matrix, assista, claro. E claro, já, o filme tem spoiler, assim, o programa tem spoiler pra caramba, eu já esqueci de avisar, mas tem que ir. Já prescreveu, né, pô? Já prescreveu. Mas, Thiago, ó, você falando disso, eu me lembro muito bem na época do lançamento que a grande pergunta do filme era: o que é a Matrix? E é uma coisa que, pra época, conseguiu ter um sentido que hoje é muito difícil, porque hoje qualquer lançamento você sabe, sei lá, 30, 40, 50% do filme antes dele estrear. E naquela época não, sem, pô. Sem falar das surpresas, né? Outro dia eu tava dando uma pesquisada aí pra escrever sobre o meu texto sobre o Capitão América, o que vai estrear na quinta-feira. Pô, já tem gente aí já jogando a cena final no YouTube pra quem quiser ver, pô. Sabe, tem não dá pra esperar, sei lá, uma semana pra ver o filme? Era uma época que era muito diferente. É, assim, o foco nosso é só do primeiro filme, mas eu lembro que quando fomos ver o segundo no cinema, todo mundo ficou pra assistir o trailer após após os créditos. Por quê? Porque não era uma coisa tão comum naquela época. E era que, sim, você sabia aquilo de boca a boca ali. Não tinha, a internet existia, mas não tinha rede social hoje que você sabe uma coisa no segundo seguinte. Então, assim, era muito boca a boca. E o cinema lotado. Hoje, você vai ver, sei lá, o Vingadores, que todo mundo sabe que ele vai ter uma cena adicional. Mas aí todo mundo tá lá, esperando lá. esperando lá, mas assim, nem todo mundo fica. Enquanto no Matrix, não, o pessoal, todo mundo fissurado, queria ver o que ia acontecer, que era, sabe? Então, era uma época diferente também do cinema. O modo de você ser surpreendido era bem diferente. Com certeza. Mas assim, pensando de novo nessa coisa do impacto, de que, ah, vamos mostrar as novas gerações, Matrix, com certeza. Mas eu duvido que o impacto seja o mesmo. Porque pra gente, nunca não era comum ver um filme que questionasse a realidade, que misturasse ficção e realidade, fizesse você pensar sobre isso. Hoje, quantos filmes a gente já viu que falam sobre isso, que discutem sobre isso de um jeito ou de outro? Virou quase um clichê. Eu acho que talvez as novas gerações, quando assistirem, não vão entender por que foi tão chocante, tão importante. Vão achar que é um bom filme, mas talvez não fiquem remoendo isso quanto a gente ficou na época. É, aí vão ter que... Tem que esperar pra ver, né? Os seus filhos, é, ninguém que tem filho ainda, né? Então... Ainda não. E eu acho que o filme também traz um vilão muito interessante, que é uma coisa que não é só o Agent Smith, né? Que é o interpretado pelo Hugo Weaving, que tá, putz, sensacional. É sensacional como vilão. Mas é todo o sistema. Você tá lá dentro de um sistema que ele fala, né, no treinamento, virtualmente qualquer um pode ser um agente, né? E não é fantástico, assim, você tá num mundo que você pode fazer de tudo, mas ao mesmo tempo o cara que tá do teu lado, ele pode se transformar no seu pior inimigo, te meter uma bala e ali já era, né? Porque uma grande questão da Matrix é: se você morre na Matrix, você morre no mundo real. Sim. É uma questão bem perturbadora essa, né? De que você pode fazer tudo dentro da Matrix, então por que você ia querer sair dela, né? Sim, esse é um outro ponto. De, né? Coisas, de podar sua liberdade sem você perceber, eu acho que é o grande vilão. Assim, eu acho que é uma grande metáfora, inclusive, para o sistema como as coisas funcionam no mundo real. É aquela famosa liberdade controlada, né? A questão também do livre-arbítrio, né? Que o filme martela tanto, né? Várias vezes eles perguntam, eles falam que o Neo vai ter que escolher. Ele escolhe de tudo. Ele escolhe se ele vai continuar no emprego, se ele vai chegar no horário, se ele vai salvar o Morfeu. Então, essa questão da escolha é bem importante. Sim. E várias vezes a Oráculo até meio que provoca ele, fala com ele: você já escolheu, você não tá aqui, você tá aqui pra entender a sua escolha. Aí ele até questiona: mas se eu já escolhi, então qual é o meu poder de decisão aqui? Onde está a minha liberdade de escolha? Se eu já fiz uma decisão e você já sabe a decisão que eu tomei. Então, assim, é bem complicado você pensar até que ponto vai ali a liberdade da pessoa, vai a liberdade do Neo ali. Uhum. É por isso que esse filme é tão filosófico, né? E justamente assistindo uma aula de filosofia, porque pelo menos o que o meu professor dizia é que filosofia é pergunta. Quanto mais você conseguir perguntar sobre a realidade e não chegar a respostas, mais você está filosofando. Eu acho que Matrix faz muito isso. Você se questiona o filme inteiro e não chega num resultado, não chega numa resposta. Sim. Vai ficar, e aí? E se escolher isso? E se fosse assim, né? A partir disso, daria pra gente discutir qual que é a pergunta principal de Matrix, assim, também porque me parece ser muito uma pergunta muito fácil. Qual é a pergunta principal de Matrix? Afinal, qual que é? Se você tem mesmo livre-arbítrio, existe destino, você pode fazer algum... Você tem algum controle de alguma coisa, afinal de contas? Tá, você pode... Você tem gente que fala assim... Eu conheço gente que fala assim, não, nós vivemos no Matrix. Eu conheço gente que fala seriamente disso. E eu vou dizer pra pessoa que ela tá errada? Não sei, aquela coisa. Eu posso dizer que o filme abriu muitas portas pra mim. Acho que se você considerar a Matrix como uma metáfora, aí a gente pode até dizer que a gente vive numa Matrix, né? Uhum. Um sistema bem controlado, onde as pessoas têm seus lugares e tal, apesar disso ser questionado o tempo todo. Mas literalmente, acho que é exagero, né? É a sociedade que vive nessa, assim, nem todo mundo faz esses questionamentos, né? Uhum. Você tem uma parte da população que questiona, outra que não, outra que simplesmente leva a vida como massa de manobra. E aí vai, não fazem diferença. Às vezes eu fico preocupado mesmo. Eu mesmo fico perguntando: nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa pra melhorar a sociedade? Ou tô levando a vida assim, como, né, um dia atrás do outro? Isso me preocupa às vezes. Tem muita gente que a gente vê que trabalha com o que não gosta, todo dia vai, passa 90% do seu dia fazendo alguma coisa por obrigação, só porque essas são as regras, né? Então, essas pessoas não se questionaram ainda se elas estão fazendo o melhor pra elas. E mesmo gente, às vezes tem uma dúvida, né? Se a gente tá só na inércia. E é interessante que às vezes o filme faz a gente pensar isso, né? Tem uma questão, assim, que o cinema é visto de vez em quando como uma arte menor, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Ah, você é inculto se você não leu Machado de Assis, mas Dante, se você não viu Cidadão Kane, por exemplo. Né? Uhum. Hoje em dia eu acho que tá mudando um pouco esse conceito, porque o cinema tá muito, não diria popular, mas tá muito grande, né? Eu acho que ele é a mídia que mais cresce em termos de dinheiro, inclusive, né? Então, menos pessoas estão lendo, mais pessoas estão vendo o filme, porque dá menos trabalho do que você ler o livro. Uhum. Eu não sei se eu diria que o cinema era visto como uma arte menor. Pra mim, os quadrinhos sempre foram vistos como uma arte bem inferior. Ah, tem gente que nem considera quadrinhos arte. É verdade. Pois é, então pra mim o cinema sempre esteve como uma das grandes artes que a gente tem, em termos, até porque o cinema é a única mídia que mistura todas as artes, né? Uhum. Você consegue ter, enfim, fotografia, música, teatro, enfim, etc, etc, etc, tudo dentro do cinema. Então tive essa impressão das pessoas tratarem o cinema como algo menor. Essa questão de, ah, você leu ou você viu, enfim, tem pesos dependendo da onde você vive, da sua realidade, né, das pessoas que te cercam. Eu acho que quanto mais o nível de instrução daquela pessoa que você convive e tudo mais referências ela tem, mais ela vai poder julgar alguma coisa, né, enfim. Mas isso que o Bruno falou tá correto, porque, na verdade, assim, igual a gente tá aqui discutindo sobre cinema, pra nós não tem nenhuma dúvida em relação à importância do cinema e como a gente encara ele como arte. A questão é, isso que o Bruno falou, depende muito do meio que a pessoa vive ali, porque eu conheço muitas pessoas que não encaram o cinema como arte, mas sim como um mero entretenimento. Então quando eu chego lá um dia, lá no meu trabalho, lá brigando, falo assim, putz, eu fui numa sessão ontem que o pessoal conversou, que o pessoal fez isso, aí as pessoas sempre falam, nossa, mas você se estressa por causa disso? Sim. Aí eu falo, sim, eu fico pé da vida, eu fico puto, dá vontade de eu bater, arrancar a orelha da pessoa, porque eu fico nervoso. Aí a pessoa, nossa, mas com tanta coisa pra se preocupar, eu falo, cara, não, o cinema pra mim é a minha religião, é uma religião pra mim, é arte pra mim. Quando algumas pessoas vão encarar aquilo como um mero entretenimento, um mero passatempo. Vou ali, 2 horas, vou ser entretido ali, vou ser enganado e tá bom, depois vou pra casa, vou comer um lanche no McDonald's, vou pra casa e pronto, acabou. Mas vamos combinar que a culpa não é só das pessoas, né? Se a gente for considerar a enxurrada de filmes que saem todos os anos, e quantos deles são realmente com esse propósito de você assistir, começa a pipoca e ir embora e esquecer o filme? Ah, não, sim, isso aí você tá certo. É só pegar as maiores bilheterias. Por exemplo, pega Transformers. Transformers é um absurdo de bilheteria. Aí você vai lá que... Qual conteúdo você consegue assimilar ali? Muito pouco. Você não sai pensando sobre o filme, né? São caríssimos aqueles que a gente vai discutir que nem Matrix. Ou como diz o próprio Morpheus, você é um escravo e você não sabe disso. É interessante como a gente está fazendo uma discussão que a priori seria sobre um filme, mas isso já virou um patamar de filosofia de vida, né? Pô, um filme não pode mudar a vida de uma pessoa? Claro que pode. Por que não? Não precisa ser Matrix, pode ser, sei lá, Star Wars, Cidadão Kane, pode ser 2001 da minha vida, sei lá, cara. Superman, cara. Um livro, um filme, um quadro, uma pintura. De repente você vai ver um Van Gogh, ou ver um Renoir, ou você lê o livro do Machado de Assis, Dostoiévski, enfim. São coisas que podem sim mudar a vida de uma pessoa, por que não? Assim como o Kubrick pode mudar com 2001. Seu entendimento da vida, do mundo, de como você vê as coisas. Eu acho que independente da arte, a arte pode sim fazer isso. Mas a arte sempre precisa fazer isso? Eu não sei, depende muito do artista, depende da intenção dele. Ah, mas existe o cinema de entretenimento? Claro que existe o cinema de entretenimento. O cinema é uma indústria que busca também ganhar dinheiro. Assim como existe um outro tipo de cinema que te busca uma reflexão, que te busca uma outra possibilidade. Assim como existem livros que são extremamente comerciais, existem livros que buscam algo a mais. Cara, isso não é uma exclusividade do cinema. Isso é uma questão de indústria. Não é mesmo. Mas se a gente considerar que normalmente são os filmes que se baseiam nos livros, né, que adaptam os livros, a gente entende o preconceito, né, dizendo que o livro veio primeiro, o filme só tá se aproveitando da ideia de outra pessoa. Então 90% dos filmes que saem hoje são adaptação de livro. Sim. Então um pouco tá se aproveitando esse cinema que poderia ser original e se valorizar. Eu acho que falta a própria indústria do cinema se valorizar como arte. Eu acho que existem os dois lados, sim, mas a gente sabe qual tá ganhando, né? Eu acho o seguinte, eu acho que Matrix mostra uma coisa interessante, que você pode fazer um filme que entretém e te faz pensar. Você não precisa ter aquela noção de, vou desligar o cérebro para ver esse filme. Não, você pode ver Matrix tranquilamente, você vai se entreter. Se você não quiser analisar as camadas que Matrix tem para tornar ele um filme ainda mais denso, você pode ficar na primeira camada dele tranquilamente, que tem uma história bem legal, você vai nela, você vai se divertir com as lutas, com as perseguições, com o tiroteio e tudo mais, etc, etc, etc. Então, assim, assim, o interessante é você ver que um filme, por exemplo, como Matrix, ele pode unir o entretenimento, ele pode unir o cinema que te quer te levar pra uma reflexão e fazer uma brincadeira com as duas coisas, entendeu? O Nolan tenta, da maneira dele, fazer muito isso, né? Uhum. Um cinema que tente trazer um algo a mais, que faça você pensar. Inception, por mais que muita gente deteste, tem uma tentativa de fazer isso também. Enfim, então eu acho que dá pra fazer. O problema é que os roteiristas, até a própria indústria, né? Vamos colocar assim, às vezes preferem jogar num lugar comum ou jogar numa segurança. Ah, vamos fazer um filme só de primeira camada, no máximo segunda, que é pro pessoal entender, não é uma coisa que vai ser muito difícil, uma coisa mais mastigada, né? E tudo mais. E eu acho que as pessoas mostram que não é isso só, entendeu? Você pode ter um filme mais denso e elas vão conseguir pegar isso com o tempo, elas vão entender e o filme pode gerar um grande sucesso. Matrix é um grande sucesso por isso, porque ele faz isso. O Cavaleiro das Trevas foi um grande sucesso porque, além de ser um personagem icônico, tem toda uma profundidade. Você consegue ir além do primeiro olhar do filme, entendeu? Então, eu acho que a indústria só tem que pensar mais sobre isso, né? Será que é melhor jogar num filme de segurança? Ou será que é melhor eu fazer um filme um pouco mais denso, que vai me dar, assim, estofo pra uma discussão? Ele vai viver por mais tempo, né? Ele vai conseguir sobressair dentro desse mar de filmes tão medianos que nos apresentam, né? É, eu tava justamente escrevendo sobre isso esses dias, no caso dos filmes de heróis, né? Porque você tem alguns que são diferentes, que te fazem pensar um pouco, que nem o do Nolan. Você tem alguns diretores que são mais autorais, que trazem alguma coisa nova pra fórmula, né? Mas você tem aí uma tendência ao seguro mesmo, a fazer cada vez mais sequências e redes, e você tá vendo sempre o mesmo filme agora, eternamente, a Vingadores 1, 2, 3, 4, 5, e todos os seus personagens se desenvolvendo mais ou menos no mesmo padrão. Então, acho que é o momento da indústria parar e pensar um pouquinho, não, vale a pena eu fazer tantos filmes de uma vez, ou eu valorizar um ou outro diretor, que vai me dar uma coisa com mais substância, né? Isso você só vai mudar a partir do público. Não tem uma... Eu imagino que não tenha um estudo ainda sobre essa questão do que o público aceita ou não, né? Aqui no Brasil a gente tem uma questão similar, assim, ou mais ou menos, digamos assim, da inserção de filmes dublados, né? Tem muita gente que fala que, eu não... Sei lá, eu não quero ter que ler legenda. Não é nem porque vai perder, porque eu já... Não é nem porque vai perder o que tá vendo na tela. As pessoas não usam isso como desculpa. Elas falam mesmo assim porque, eu tô acostumado com a minha língua e vou pelo caminho mais fácil. Essa é a questão. Matrix não vai pelo caminho mais fácil, eu acho. Essa é uma discussão que a gente pode abrir, eu acho, né? Mas... Nossa, que isso aí dá longas discussões. Eu não acho que Matrix não vá pelo caminho mais fácil. Eu só acho que Matrix é, como a gente falou, é que, como uma cebola, né? Você pode ir tirando as camadas e pode ir se aprofundando. O que eu falei, ele é um filme que os Wachowskis foram muito felizes nesse ponto. Eles conseguiram fazer um filme que atinge qualquer um. Ele vai te prender por algum ponto. Se você gosta de filosofia, ele tem a filosofia. Se você gosta da ação, ele tem a ação. Se você gosta da ficção científica, ele tá lá com a ficção científica. Se você gosta de um romance, tem romance em Matrix. Então, ele te pega, não tem como você fugir. Ele é amarra muito bem todos esses pontos. Você pode até, não gosto de Matrix. Por que você não gosta de Matrix? Porque eu não consigo entender. É o cara que já tentou ir além da primeira camada, entendeu? Mas eu duvido que ele não tenha ficado entretido naquele tempo todo que passou de Matrix. Porque é um filme que consegue fazer isso. Poucos são os filmes, inclusive, que conseguem fazer essa grande sacada, né? De atingir a todos. Até porque os filmes não precisam fazer isso. O filme pode ir pra um nicho ou pode não ir, enfim. É a visão do diretor, é a visão do artista, né? Mas eu achei interessante porque Matrix, se você for parar pra pensar, ele realmente consegue atingir um público muito maior, porque ele ataca em várias frentes, né? E ataca com qualidade, né? Não é aquela coisa desordenada, assim, vou tirando pra todo quanto é lado, vou jogar referência aqui, sabe? Vou jogar referência aqui, ali, vou mostrar aqui. Não é o Robocop isso, não. Do Padilha, né? Não é o Robocop do Padilha. O filme foi uma surpresa pra vocês assistindo também. Eu fiquei até relativamente surpreso, porque assim, a gente tem aquela ideia que vai estar tudo certo no final, quando já tá no fim do último ato, do terceiro, não, do quarto ato, na verdade, né? Como o Bruno já... se a gente considerar o primeiro um epílogo, como um ato isolado, né? Você vê a questão do Neil sendo morto. E eu acho que é legal que não é aquele como eu falei, o Hugo Weaving, né? O agente Smith, Desculpa, Thiago, epílogo. Não, prólogo. Prólogo. Prólogo. É, tá, é. Não, realmente. Tô aqui prólogo. Viajando, não é epílogo, é prólogo. É prólogo no final, tá certo. Epílogo, começo, prólogo. Não. Caramba! Não. Prólogo, volta, começo. Volta. Nossa, eu tô bem de novo hoje. Acho que a gripe não me deixou ainda. Prólogo no começo e epílogo final, isso. Então, é a questão assim, sabe? Aquele clichê do bandido ou do mesmo do herói que não se certifica que o inimigo tá morto? Não. O Smith vai lá e descarrega o pente no peito do Neil. Só pra garantir, né? Eu não vou. Você já me deu trabalho demais. Eu não vou. Eu vou garantir que você tá morto. E foi uma certa surpresa pra, assim, esperar isso, né? Ver isso. Eu gosto muito do Agent Smith como vilão. Acho que ele é um dos vilões mais icônicos do cinema contemporâneo. Pra gente ver essa questão do renascimento. Porque o filme é todo bem costurado, eu acho. A Oráculo fala um pouco mais pra frente pro Neil. Que ela fala assim, ah, que interessante e tal, mas você ainda não é o escolhido, né? Parece que você tá esperando alguma coisa. E ela solta aquela frase meio solta, assim, que parece solta, né? Parece que você tá esperando uma nova vida. E ali acontece a nova vida do cara. São elementos pequenininhos, assim, que vão criando uma amálgama tão interessante que vai, como o Bruno já falou, né? Agrada quem vai estar procurando só um filme de ficção científica de ação, como a gente tá tentando fazer aqui, que é destrinchar esse pouco tempo aí, de uma hora e pouquinho, o filme, né? Um filme que realmente foi bem mais pensado do que a gente tá discutindo aqui. Sim, eu acho que esse final, essa escolha de final com o renascimento é bem simbólica, né? Ela acompanha todo o simbolismo do filme. A partir Jesus do momento Cristo, que ele entende, que ele enxerga esse mundo do jeito que ele é, o mundo real, ele começa uma nova vida. Ele tá morto pra vida antiga, a vida dentro da caverna, né? Ele começa agora uma vida no mundo real. Saiu do mundo das ideias. Então, tá tudo muito bem amarrado, assim. Nem achei tão surpreendente esse renascimento dele no final, porque faz todo sentido. Não, eu digo o renascimento, meu. Eu digo o jeito que isso acontece, né? Uhum. Você, de repente, você poderia achar que poderia acontecer no sacrifício pessoal dele tentando salvar o Morpheus, por exemplo. Não, ele se dá porque ele se dá mal, sozinho, né? Porque foi um ato-herói. Claro que ele salvou o Morpheus, teve aquele resgate todo que finalmente, né, os efeitos especiais mostraram que vieram, né? Como eu comentei um pouquinho mais cedo, os Wachowski, eles dão uma segurada nos efeitos especiais, assim, né? Até pela questão de orçamento. É, tem isso também, né? Essa é uma coisa interessante, né? A gente chamou o filme de blockbuster, mas ele teve um orçamento até relativamente pequeno pra padrões de Hollywood, né? Se eu tô bem lembrado, foi cerca de seco de ser. Depois disso, ele já conquistou prestígio suficiente para os próximos serem bem mais caros. É, foram, tô vendo aqui, 60 milhões. Na época foi uma grande aposta, na verdade, né? Matrix foi aquele filme que podia dar muito certo e podia dar muito errado. É. E deu muito certo. Foi uma aposta. Eu acho que eles apostaram realmente muito bem. Principalmente o orçamento, né? Eles conseguiram botar atores que eram competentes. Keanu Reeves tem um grande trabalho, na minha opinião. Não tem um trabalho que seja um ponto fora da curva, mas ele fez muito bem o que se esperava do Neo, né? Aquele personagem que tem um conflito, depois ele se aceita. Como a Ju falou, tem um renascimento. Nesse renascimento ele se torna o herói. Um herói até meio mitológico, né? Se a gente for parar pra analisar. Tem um oráculo, tem um Morpheus, etc. Dá até pra fazer essa comparação. E ele cresce, né? Ele vai crescendo. Ele tem uma crescente enquanto personagem dentro do filme. E até ele fez o Johnny Mnemonic. Eu não sei se vocês lembram desse filme. Que o Neo e a personalidade deles é assim, até um pouco parecida. E é interessante até esse paralelo. Eu acho até por isso ele vem pra esse filme com muita força. Mas eu acho que o Matrix, cara, tem uma vantagem, pelo menos na minha opinião, que a parte técnica toda dele é muito redonda, né? Os efeitos sonoros são muito bons, a montagem do filme, o ritmo dele é muito bom. É um filme que tem um ritmo que não cai. Geralmente, alguns filmes que no segundo, no terceiro ato, o ritmo dá uma caída. Esse filme, muito pelo contrário, ele se mantém numa linha muito bacana. Você tem uma aceleração do filme na hora que é pra ser acelerada. Do segundo pro terceiro ato, ele fica muito mais rápido, muito mais dinâmico, porque o Neo também se tornou um outro personagem. Um personagem que ele tem esse amadurecimento da Matrix. Então, o ritmo do filme acompanha isso dentro da narrativa. Eu acho isso perfeito pro filme. Você tem essa crescente, inclusive, de velocidade das coisas acontecerem. Bullet Time, que o Thiago já falou, que depois vai virar uma moda em Hollywood. Praticamente todos os filmes de ação vão ter um bullet time. Você até tá esperando, né? Pô, qual hora que vai acontecer isso? O efeito sonoros dentro de um filme de ação é importantíssimo. Então, eu acho que nesse ponto o Matrix também acerta. Ele vai um pouco além, óbvio, que a mixagem de som é muito forte. Os sons que foram criados pro filme são interessantíssimos. Se você pegar depois e analisar e só escutar, você vai ver que tem alguns sons interessantes criados para isso. Gente, na hora das lutas, do confronto, da movimentação dos personagens, os efeitos visuais, no modo geral, enfim. A parte técnica, de fato, é muito legal. E aí você tem uma direção que é eficiente dos Wachowski, né? Você comentou dos efeitos técnicos, né? Da montagem. A fotografia, vendo hoje, eu notei, assim, revendo hoje o filme, notei que tem uma diferença. Não vou dizer assim, também não é inovadora e tal, porque tem aquela coisa da Matrix, você tem um tom esverdeado e o mundo real tem um tom mais cinza, né? Cinza, azul, né? Cinza e azul, isso. Um azulado também. Tem um com azul. Engraçado, esse verde, assim, eu não cheguei a pesquisar, mas vendo esse Matrix, não sei se é isso mesmo, mas me lembra muito, são os computadores antigamente, que era aqueles... É, o verde fósforo, né? Isso, tem. Isso, sabe? Aqueles computador pesados, aqueles de usuários bem antigos, a tela deles é quase o mesmo tom que o Matrix usa. O código da Matrix é todo esverdeado. No próprio monitor, sim, deles, né, na hora que eles estão lendo o código, você vê que é todo, tem toda essa tonalidade. Então, é uma direção de arte acertada nesse ponto. Ele tá fazendo uma referência dentro do próprio filme, né? Sim, sim, verdade. Tem uma cena quando eles estão num carro e vão tirar aquele bicho de dentro da barriga dele e tal, que tá chovendo e você enxerga o vidro de trás do carro com as muitas gotas caindo, parecem aqueles códigos, porque tá tudo esverdeado. Até porque, como a Ju falou, depois isso também vai ser referenciado no final, onde ele vê tudo em código, né? Ele entende, a Matrix pra ele passa de ser real, como nós enxergamos, pra ser também tudo codificado. Então, exato. Eu acho que, assim, o filme faz essas brincadeiras narrativas de associação de ideias, né? É, você vê uma ideia apresentada agora e depois ela é reforçada no segundo momento. Ou vice-versa, enfim. É, com certeza. E é muito engraçado, né, a gente vê hoje Matrix, ele é muito um filme de virada de século mesmo, né, porque ele tem toda essa pegada moderna, né, de falar de Matrix, de computadores, de comunicação e tal, só que ele é todo baseado em telefone, né, e uns telefones tijolões, assim, computadores grandes, telefones grandes. Então é engraçado que ele tem algumas coisas que ficam datadas, né, pra gente, já parece bem antigo, mas a ideia dele, a forma como ele encara... Até a internet, dá pra gente pensar nisso. É muito moderna. Aqueles telefones celulares que eles usam, da Nokia, né? Pô, estão uns tijolões aqui, né? É, mas na época era uma moda, né? Virou moda com o filme. Pois é, aí é que eu acho a graça de Matrix. Porque é como se aquele mundo tivesse aprisionado no ponto X da humanidade, né? Aquele é o ponto onde a humanidade estava no seu ápice para aquele momento. E a Matrix não deixa a gente evoluir. Parece que tá estagnado no mesmo ponto. Eu acho que isso até é comentado, ele é até falado durante a própria narrativa do filme. Então, inclusive, esse datado pode até ser defendido, né, dentro de uma análise e tudo mais, porque o mundo foi suprimido dentro de uma década. Ele não passa daquele ponto. As pessoas parecem que vivem sempre ao mesmo momento para a Matrix. Ela foi construída para aquele ponto do... Então, os telefones ficarem dessa forma e tudo mais, etc, etc, é a falta do avanço tecnológico que nós não tivemos, porque a Matrix comprimiu isso dentro dela. Então, isso pode até ser explicado dentro do próprio roteiro. Isso que eu acho fantástico da Matrix. Estamos estagnados, né? Digo, eles estavam estagnados. Exato. Apareceu a palavra moda aí nesse meio tempo. Uma coisa que Matrix fez também foi dar uma influenciada na moda, né? Não... O estilo quase um sadomasoquismo de voltar com roupas pretas, aqueles roupas colantes, sobretudo. Poxa, eu fui assistir o segundo Matrix de sobretudo, um calor do diabo, e eu fui assistir de sobretudo, cara. Poxa. Sonhava, então, sobretudo, e comprei meus coturnos. Sim, sobretudo e coturno, gente. Eu lembro disso, eu fui de sobretudo, coturno e óculos escuros, fui pro cinema. Eu falei, gente, o que passava na minha cabeça, mano? O calor do inferno, e tava lá, e fui lá, cara. Só, lógico, a única coisa que eu tirei do cinema, falei, não, só o óculos, só o óculos, o restante não. E lá, morrendo de calor, mesmo com ar-condicionado, não com sobretudo e coturno. É um bom, legal, tá fazendo cosplay de Neo aí. É, grande coisa. Não, mas tinha muito cosplay de Neo naquela época. Tinha demais, era muito. Realmente se vestiam assim, virou moda mesmo. Então, lançou tendência de comportamento. É verdade. É, lembro vagamente daquele filme Equilibrium, que é com... Equilibrium. Christian Bale. Christian Bale, né? Mas eu lembro que uma das coisas que me fez falar assim, eu não vou ver esse filme agora, era a chamada dele, né? Além das roupas, que eram bem parecidas, né? Assim, sim, a chamada era, esqueça Matrix, esse filme vai mudar a sua vida. Exatamente. Tá bom, vai. Sabe uma coisa da época que eu não me lembro agora se isso influenciou na expectativa do filme, mas foi um fato da época. Assim como o filme lida com esse medo da revolta das máquinas, era a época do que todo mundo tinha o medo do bug do milênio. Não foi bug porcaria nenhuma. Eu não lembro se isso influenciou em relação a alguma expectativa em relação ao filme. Isso eu já não lembro. Eu sei que na época teve essa especulação do bug do milênio, né? Que era a virada, né? Que eles achavam que ia ser a virada do século, que não conseguiam mudar a programação, os computadores iam dar pane, né? Ia ser uma pane mundial e acabou que não teve nada disso. Eu não sei se influenciou na expectativa expectativa do público, mas com certeza influenciou na hora de fazer o filme, influenciou os roteiristas e tal, porque era um sentimento coletivo, assim, da década, né? Era uma coisa que marcou a década, um zeitgeist aí, vamos dizer, que era essa expectativa não necessariamente do bug, de, ah, os números vão virar, mas essa coisa de, gente, como assim? Uma mudança de data não vai conseguir ser... vai atrapalhar todo o nosso sistema de máquinas? A gente é tão controlado por elas, assim, a gente depende tanto delas. Acho que essa sensação de ser controlado pelas máquinas, de começar a ficar dependente, o que realmente aconteceria no, na década seguinte, né, era um medo muito forte. Com certeza influenciou. Se não, pelo menos teve timing, né? Sim, sim. Mas eu acho que esse medo que a Ju falou é um medo que já foi muito explorado no cinema. No Matrix não é o ponto de partida pra isso. O Exterminador já falava sobre máquinas tomando conta de humanos, enfim. Tem filmes mais antigos, ficções científicas muito mais antigas, muitas, que também já falavam sobre. Em Metrópolis, nossa, tem, exato, a relação é extensa, né? Se você pegar, em um certo ponto, até Tempos Modernos do Chaplin, também é isso. Também, Dominação da Máquina, que nome. Sim. Sim. Tomando conta do homem, enfim. Então, quer dizer, eu acho que o homem sempre teve medo disso, né? De ser feito de escravo por algo que ele mesmo criou. Aquela coisa do criador e criatura, sabe? Uhum. Então, eu acho que nada mais do que Matrix apostar e levar isso até as últimas consequências, né? Ao ponto de que realmente nós, humanos... Porque, até aquele ponto, os humanos sempre, digamos assim, venciam essa guerra, né? Eles sempre estavam sobressaindo sobre as máquinas. Matrix é o contrário. As máquinas já venceram a guerra. Esse é o ponto. Existe uma, existe uma resistência para uma guerra que já foi vencida. Os humanos perderam, ponto. Eles precisam agora virar esse jogo. Então é daí que a gente estabelece Matrix. No Exterminador, existe a questão também do primeiro, enfim, onde os humanos praticamente já perderam. Existe uma rebelião, mas isso é pouco explorado, porque o Exterminador volta, né? Enfim, etc, etc. Matrix não. Matrix a gente já parte do pressuposto que nós já perdemos, ponto. Daí em diante, o que vai acontecer? Então acho que isso é interessante. É até interessante se a gente pensar nos outros filmes do Matrix, né? Eu sei que eles são terríveis comparados ao primeiro, mas assim, a forma como ele resolve toda essa situação não é os humanos vencendo também, é de certa forma um acordo entre humanos e máquinas. Então assim, nenhum dos lados vence. Então isso é bastante inovador, assim, né? Os humanos não chegam a vencer a guerra e acabar com as máquinas e se libertar da Matrix. Não, tem um acordo ali de cavalheiros pra continuar falando. No terceiro filme, o que parece, isso sempre aconteceu, né? Parece que no final de segundo, então, segundo e no... Exato. O terceiro filme deixa isso entendido. Olha, o Oráculo e o Arquiteto são personagens fundamentais porque sempre precisam estar criando a ideia de que existe um escolhido para a raça humana. A raça humana parece que precisa disso para que continue existindo e as máquinas continuem colhendo frutos. Então é meio que as máquinas mantêm a raça humana sobre uma constante vigilância. Elas precisam ter essa rebelião. Precisa existir isso de alguma forma, né? Até para manter o equilíbrio da própria Matrix, porque o agente Smith nada mais é do que um vírus, enquanto o Neo é um antivírus, ponto. Não pela visão dele, claro. Ah, não, claro. Sim. Mas a visão da Matrix seria mais ou menos isso. Não é nem engraçado, porque eles são, não são só, eles são mais do que máquinas, né? São a inteligência artificial, né? Eles já passaram desse molde de ser construtos que faziam serviços para humanos e transformaram e moldaram aquele mundo, né? É, putz, cara, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que a gente tá falando aqui por praticamente uma hora sobre o filme, e daí é pra gente falar mais. Uma hora eventualmente a gente vai exaurir o assunto, mas ainda assim, a gente pode chamar mais gente, a gente pode começar a falar o que o seu amigo acha, o que o teu irmão acha, o teu pai, gente que não tem muito contato com o cinema, e ver como é que o filme, pelo menos quem assistiu mais ou menos na nossa época aí, na época do lançamento, se sentiu, né? E aí a gente vai ter talvez até outras mais interpretações ainda, e o filme a gente vai continuar conversando sobre isso mais e mais. É, Matrix daria pra gente ficar aqui umas 3, 4 horas e talvez a gente não conseguisse esgotar, porque se a gente avançasse na trilogia, aí tem muito mais coisa que eles vão colocando. Como a Ju falou, duvidosa essa trilogia, né? Onde o primeiro filme é muito bom, é um filme marco. Acho que todo mundo, quando falar, fizer listas de filmes importantes, passando década a década, Matrix vai estar nessas listas. Se você procurar em livros, etc., eu tenho aqui alguns que citam Matrix como marcos revolucionários, em termos de cinema, inclusive, no contexto geral, por tudo aquilo que Matrix traz. Enfim, eu acho que a gente ficaria por muito e muito tempo falando. Mas Matrix é isso, acho que o primeiro filme é um marco, ponto. Os outros dois são filmes ruins, fracos, que servem apenas como uma extensão daquele mundo e pra fechar a história, mas talvez é uma história que eu acho que não precisasse ter essa continuação. Acho que o primeiro filme em si já seria ótimo. Podia ficar aberto mesmo, né? Podia manter o final primeiro com essa coisa aberta, porque o filme inteiro se questiona sem dar respostas. Por que você vai criar outros dois filmes pra encontrar uma resposta que também não é satisfatória pra ninguém, né? Exato. Mas é engraçado. Eu lembro muito, Thiago, de Blade Runner. Eu lembro quando eu vi Blade Runner pela primeira vez e fiquei me perguntando, né? Enfim, a gente vai vendo o filme, vai pensando no filme, será que ele era um androide? Pô, como é que é aquela civilização? Como é que ele se comporta? Enfim, etc, etc, etc. E depois, aí vem a versão do diretor que já explica, que deixa implícito, que não sei o que, etc, sabe? Deixa em aberto. Em aberto é muito melhor, você constrói pensamentos. Você não precisa mastigar, né? Não precisa ter essa coisa de tudo tão bem explicado. Não há necessidade. Eu fiquei pensando nisso hoje, né? Se houvesse apenas o primeiro filme, se até hoje a gente não ia discutir, falar assim, mas por que não fizeram uma continuação? Como o Bruno citou, ele pegou o exemplo que veio na minha cabeça. Blade Runner. Você não precisa ficar expandindo, criando teorias e mais coisas. E Matrix, eu lembro na época, quando foram lançadas as sequências, que os irmãos Wachowski falaram, não, a gente já tinha programado, a gente já tinha pensado nisso. Sempre assim. Não contaram pra ninguém na época. Olha, pelo segundo filme, eu até consigo enxergar pontos positivos do segundo filme, que eu acho que ele ainda pega algumas questões do primeiro e amplia um pouco o universo. Até consigo considerar, mas o terceiro, cara, ele desconsidera tudo que foi feito anteriormente, tanto do segundo quanto do primeiro, então, nem se fala. Daí você vê que eles não tinham noção alguma do que faziam. Provavelmente, assim, eles esperavam sim, um sucesso, esperavam desenvolver aquela história, mas não sabiam como desenvolver. E o terceiro filme é a prova disso. Tudo que eles fizeram no terceiro filme é o oposto do que foi feito no primeiro. Não tem referência, não tem coerência, não tem nada. Tudo ali é gratuito, sabe? Não tem nada que te marque ali. Minto. Tem uma cena apenas no terceiro que me marca, que é a conclusão da batalha do Neo e do Smith. Essa é a cena do terceiro que eu mais gosto. Isso. É, pra mim, a única coisa que se salva naquele filme, que é a conclusão da batalha. Onde você vê ali que os dois são exatamente um oposto do outro, e do jeito como é apresentado ali a conclusão ali, eu acho sensacional. Mas é a única coisa que se salva do terceiro. Porque, diante disso, você vê a batalha de Zion, você não se importa com ninguém, cara, se tá ali, se ele morre ou não, você não se importa. O Morpheus, que tinha uma importância tremenda no primeiro filme, e até no segundo, no terceiro, aí virou o copiloto ali, mais nada, sabe? Então, caiu demais. Dois filmes estava ideal, né? Essa mania de fazer três pra ficar redondo, né? E pra ganhar mais dinheiro, nem sempre tá certo, né? Não sei, eu tenho uma ligeira impressão de ter gostado mais do terceiro mais do que o segundo, mas sei lá, eu teria que rever. Pra gravar aqui o programa, eu só assisti de novo Matrix, e dei uma olhada, assim, informações de extras, pra poder fechar aqui a conversa, né? Mas eu não sei, eu vou assistir de novo, pra poder fazer essa comparação. Eu lembro que eu não gostei, em geral, dos dois, mas gostei um pouquinho mais do terceiro do que do segundo. Mas enfim. O segundo tinha alguns conceitos interessantes. Ele começa ali com a ideia do vírus, né? Do agente Smith como um vírus mesmo. Tem aqueles irmãos, irmãos fantasma, que eu achava que eles poderiam ter sido melhor explorados, inclusive, porque eu achei interessantíssimo o conceito deles, né? Que eles poderiam ter se tornado uma ameaça até maior. Tem aquele francês que é interessante, que ele tem uma guarda. Eu achei interessante. O próprio chaveiro é um conceito interessante. Mas todos esses são apenas conceitos que não são, como no primeiro filme, explorados dentro da narrativa. São apenas jogados pra você. E eles vão, em momentos específicos, fazendo pontos. Por exemplo, aquele... até o Francisco, infelizmente, não sei, não guardei o nome dele. O Merovingian? Merovingian, isso. Ele não é explorado, ele aparece e acabou, ponto, entendeu? Enfim, eu acho que estão muitas coisas jogadas. É porque tem a Persephone, né? Deve ser por isso. Eu fiquei mais... Que é a Mônica Bellucci, né? Fiquei mais... Enfim, o segundo e o terceiro filme são fracos, né? Mas no segundo filme ele tem uma coisa que ele abre, que ele joga, mas não explora nada. É a questão da possibilidade da Matrix, do mundo real ser uma Matrix dentro da Matrix. Eu acho que isso é um conceito muito melhor melhor, assim, pro terceiro filme, mas ficou só na... Eles esqueceram daquilo e falaram assim, ah, não, a gente precisa concluir, o que, que a gente vai fazer agora de novo? Ah, beleza, vamos fazer um Dragon Ball aqui em live action aqui, então vamos colocar aqui o Goku lutando contra o Vegeta aqui e pronto, e foi isso, a luta em si do final do Neil Smith, assim, sinceramente, pra mim não fez diferença nenhuma mostrar aqueles dois caras superpoderosos, só gostei da conclusão dela, mas, assim, não teve impacto, cara, não... Eles queriam usar o máximo da computação gráfica na época, mas o problema é que ficou tão artificial que ficou estranho. Então, e aí que você vê, olha, no primeiro filme, que é o que a gente está discutindo aqui, em nenhum momento a gente questiona os efeitos especiais. Eu revi o filme esses dias. Não tem nenhuma parte que eu falei assim, ah, não, isso aí ficou datado, isso aí ficou esquisito. Não. Agora, no segundo filme, que eles já usaram a computação gráfica, poxa, a luta do Neo contra centenas de Smith lá, nossa, é terrível, é horrorosa. É horrorosa. É terrível. Então, a... É até um paralelo engraçado, né? Quanto mais recursos que o tanto 2 quanto 3 tiveram, mas não conseguiram atingir a mesma profundidade do primeiro. Porque eles estavam tão deslumbrados com a técnica que eles tinham à disposição, que esqueceram justamente do conteúdo, que é o que no primeiro filme carrega bem. E os efeitos especiais são apresentados no primeiro filme, foram feitos com um orçamento menor e foram muito melhor realizados do que no segundo e no terceiro. Ficou uma megalomania dos dois. Ficou. Sim. Ah, só o fato de terem construído aquela pista, né, que foi a grande parte do orçamento. Imagina o dinheiro que foi naquilo, cara. É lógico, assim, é uma cena sensacional, talvez a melhor cena de perseguição de carros, assim, do cinema, sei lá, talvez eu estou exagerando, mas é uma cena sensacional. Mas aí você fica pensando, até que ponto vale a pena gastar tanto recurso com aquela cena. Você acha essa cena sensacional mesmo? Eu gosto, cara. Sinceramente, eu acho demais. Cara, quando os agentes pisam... quando os agentes pisam em cima dos carros, você vê... Não, aí é... Essa parte é ruim. É a mesma analogia da luta do Neo com os agentes. Aí, realmente, o CG ali tá terrível. Nossa, mas a cena da perseguição, quando mostra a Trent indo contra o fluxo ali, e aí a câmera vai por debaixo dos carros, aqui eu acho sensacional. No cinema, aquilo ficou lindo. Aquilo eu realmente gosto. Adoro a cena. Apesar da luta ali dos agentes, do Morpheus ali, na hora que cava a espada dele ali, parece que o braço dele tem 5 metros, né? Tem umas coisas ali esquisitas, mas a perseguição assim eu adoro. Eu não tinha esmerso do primeiro filme. A luta do Neo contra o agente Smith no primeiro filme, pra mim, é a melhor disparada de todas as trilogias. É sensacional. Que ela começa ali no metrô e que o Neo poderia fugir e ele decide enfrentar o agente Smith. Ali ele começa a se tornar o escolhido. Ali ela tem tanto significado, aquela luta, né? Ela não é uma luta gratuita. Que diferente da luta do final, como a gente falou, que deveria ser o grande ápice de toda a trilogia, né? O enfrentamento dos opostos, e ela é uma luta de Dragon Ball, né? É triste. A própria luta do segundo também, você vê que é gratuita. Porque, vamos pensar, ali no segundo filme, o Neo já tá com os poderes dele, totalmente consciente dos poderes dele. Então por que ele ia ficar perdendo tempo lutando com o Smith ali? Você podia voar, ir embora e pronto, acabou. Ah, mas aquela luta tem um significado. Aquela luta ela tem um significado. Eu fiquei pensando a mesma coisa, mas depois analisando, eu parei e falei, putz, é verdade. Ele tinha certeza absoluta que ele ia vencer a luta. Uhum. Ele tinha certeza absoluta que, independente do número de Smith que viesse, por ele ser o escolhido, ele venceria. Quando o Smith chama mais e mais, que ele até fala, mor, aí vem mais a gente... Se ele já não consegue controlar, você vê que ele tenta fugir no primeiro momento, pode reassistir a cena. Eles agarram ele pela perna, pulam praticamente em cima dele, aí ele dá aquela pancada no chão que joga todo mundo pra cima, e aí ele foge, entendeu? Não. E ali o Smith consegue entender que ele consegue lutar de igual pra igual com o Neo. Que ele só precisa de infectar cada vez mais. Só que ela ainda tem um significado. Não, nisso sim eu entendo, mas comparando com o primeiro filme, perde muita força. Não, esse ponto ela é fraca. Ela é fraca. Isso, é nesse ponto que eu quero falar. É uma conclusão, né? Ela é o princípio. Ela é o princípio. Ela é, exatamente. Eu e da certeza do Smith, eu acho que ela não tem o mesmo papel da primeira luta. Não tem. Narrativo, não. Ela é uma luta pra mostrar pro Neo que ele apesar de ser o escolhido, tem um rival à altura. Quem é? É o Smith. Como o Smith, ele, cara, né? É impressionante. A certeza dele no começo da luta, ela é tão grande que ele vai vencer, que, cara, ele praticamente parece estar dançando um balé com os Smith. Ele pega, agarra ele, bate com ele em cima de todos os outros, joga, ele arremessa, ele anda. Quando vai a luta, vai se desenvolvendo, que ele começa a apanhar, que ele começa a ver que tem uma quantidade cada vez maior, que ele começa a ver que ele não está tendo a vantagem que ele, na cabeça dele, teria contra qualquer número de Smith que viesse, cara, é impressionante. Ele tenta fugir, não consegue, e ele entra tendo um desespero, porque ele começa a ser agarrado por tantos Smith que ele já não sabe o que fazer. É impressionante. Eu até, quem tá ouvindo, reveja a luta, porque ela é interessante nesse ponto. Ela deveria, inclusive, ser um pouco, ou pelo menos a última luta, deveria pensar um pouco nessa luta, no significado dessa luta. Fechando aqui, vamos para considerações finais para Matrix. Pode começar, Bruno. Cara, eu acho Matrix um filme como fazer um marco. Todo livro que eu pego para ler, cinema, Matrix tá lá, faz parte, fala da montagem, fala dos efeitos visuais, fala da direção, da edição de som, etc. Eu acho que Matrix é importante nesse sentido, é importante porque é um filme, como a gente falou, é um marco dos anos 90, é um filme que até hoje ele é importante. Eu acho que se você vê o filme hoje, você ainda tem um impacto muito parecido com o impacto que as pessoas tiveram na época, principalmente pra quem não viu o filme ainda, né? Eu acho que quando pega o filme vai se perguntar o que é Matrix, como a gente se perguntou naquele momento. Vai tentar entender o que é a Matrix, né? Talvez com as informações que as pessoas já tenham hoje, até já saibam por alto o que é. Isso até come um pouco do impacto que o filme teria. Mas eu acho que ele ainda faz o que ele se propõe a fazer. E eu acho que, assim, o Matrix mostra que um filme pode entreter, um filme pode fazer as pessoas pensarem, um filme pode ser bom tecnicamente, um filme pode ter todas as qualidades possíveis que um filme comercial precisa apresentar. Porque Matrix é um filme comercial. A gente não pode se enganar achando que a Matrix tem ou não. Matrix é um filme para se ganhar dinheiro, mas ele tem todo o estofo narrativo por trás que dá a ele uma densidade muito maior do que os filmes de ação, ou até de ficção científica, se a gente quiser colocar assim, que se apresenta pra gente. Então acho que Matrix é um olhar interessante sobre uma época. Sobre uma época onde eu acho que o cinema ainda se permitia ousar um pouco mais. Eu acho que a gente tá precisando um pouco mais disso, de filmes que... É, que tragam a questão do entretenimento, sim, porque a gente precisa atingir um público grande, sim. Eu acho que Gravidade até tenta fazer um pouco isso. As pessoas, mas Gravidade é apenas um filme sobre superação. Gravidade tem camadas também pra se analisar. Tem 3 ou 4 camadas ali que você pode se aprofundar tranquilamente. Eu acho que Matrix vai pela mesma linha. Eu gostaria de voltar a ter aquele impacto com Matrix da primeira vez que eu vi, né? Eu sei que não vou ter mais, mas enfim, gostaria. Talvez pro meu filho. Eu mostre pra ele e não fale. Faça ele fazer a pergunta, né? O que é Matrix? E você? O Bruno já falou quase tudo, né? Eu gostei da comparação dele com Gravidade. É bem o que eu acho também. São poucos os filmes que fazem isso, que juntam mainstream com uma reflexão maior, com mais camadas. Eu também sinto falta disso ultimamente. E Matrix em si, eu acho que foi um filme que marcou época. Ele é um filme do seu tempo. Eu acho que isso é muito importante pro cinema. É uma das funções do cinema, eu acho, que é entender o que está se passando naquele momento, traduzir e dar novas ideias, novas propostas. E pra mim, eu acho que a maior herança que a gente guarda do Matrix, ou sei lá, uma importância que ele tem muito grande pra quem assiste pela primeira vez, é essa provocação de fazer você questionar tudo, assim, né? A partir de Matrix, você assiste, você questiona tudo no filme, você sai do cinema e começa a questionar algumas coisas na realidade, na sua vida, na forma como as coisas sempre aconteceram, né? Eu acho que questionar é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Deixar de ir pra inércia e permite arriscar um pouquinho mais. Acho que isso é uma boa herança de Matrix. Beleza. E você, Marcelo? Ah, então, o pessoal já falou bem, né? E essa questão do questionamento, eu até lembro um pouco de uma parte no filme que sobre é uma pergunta também, se a ignorância é uma bênção. Porque muitas vezes a gente vai tendo mais acesso à informação, vai estudando, vai conhecendo mais coisas e vai se indignando e não vai aceitando tão bem coisas que a gente aceitava anteriormente. E Matrix, o tempo todo ele te fomenta isso, ele te joga essas referências e te faz até ir atrás disso, sabe? Procurar conhecer melhor sobre Platão, sobre Sócrates, o mito da caverna, né? E pegar as referências anteriores, Ghost in the Shell, pega Metrópolis, pega... Enfim, Matrix deixou um legado enorme. Pena que nas sequências não conseguiu manter esse nível, né? Pelo contrário, foi totalmente pelo oposto, né? E uma coisa que a Juliana falou que eu gosto muito: o Matrix é o retrato daquela época, é um dos filmes que define aquele momento. O momento que a gente começou a ter um deslumbre com a internet, que a internet ainda estava no bem no início dela, comparado com hoje, ela era muito remota comparado com o que é hoje, em relação à conexão naquela época. Para você se conectar com a internet, muitas pessoas te esperavam depois da meia-noite, era linha de escada, via modem, com aquele barulhinho infernal. Então, assim, é bem o retrato daquela época, essa questão, esse deslumbre com a tecnologia, com o novo, com os computadores. Uma coisa que a gente acabou não comentando também, que é a questão de ser quase uma virada de milênio, quase uma virada, que é a comparação com Jesus Cristo, que Neo também não deixa de ser um. E até uma parte no filme que, bem no início, um dos personagens fala assim, ah, você é o meu Jesus Cristo particular. É logo no começo mesmo. É uma das primeiras aparições do Neo. E o Neo no filme não deixa de ser uma espécie de Jesus Cristo, que é o salvador daquele povo. Enfim, Matrix pra mim, como eu já citei antes no cast, é um filme que eu gosto muito, é muito importante pra mim, me influenciou na época, no meu modo de vestir, no meu modo de agir, no meu modo de questionar, tanto que virou o meu tema de TCC, é um dos meus filmes preferidos de ficção científica. Se alguém tá ouvindo e ainda não assistiu Matrix, para tudo que tá fazendo, acaba o cast, vai assistir, porque você não sabe o que você tá perdendo. Pra mim, Matrix, vocês já falaram tanto, né? Mas é realmente, o Matrix é um marco. Na época, um jovem aí de 16, 17 anos se questionar sobre outras coisas. Fez abrir o mundo pra literaturas, pra outros tipos de filme, pra outros tipos de ficção científica. E outro tipo de entretenimento, inclusive. É um filme que criou também linguagens visuais interessantes, assim, que sempre vão ser comparadas, assim, a gente vai sempre lembrar, ah, isso veio de Matrix, aquilo veio de Matrix, ficou como um marco mesmo, não tem outra palavra. Eu gosto muito de Matrix, é um dos meus filmes preferidos, eu não conseguiria colocar ele numa lista, assim, porque seria até talvez meio injusto, porque depende muito da nossa percepção naquele momento, né, às vezes até o que te influencia, o que está influenciando de acordo com a situação que você está passando. Gosto dos muitos elementos, sei que eles não são originais, sei que eles vieram de outro lugar, mas até aí as ideias são renovadas constantemente, né? A questão é, o que você vai fazer com essas ideias? E os irmãos Wachowski, nessa época, fizeram um grande serviço para o cinema, e eu acredito que esse filme vai continuar na mente de muitas pessoas, e tanto que, não sei se vocês sabem, mas ele é um daqueles filmes que está no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos, que eles fazem para guardar filmes assim como patrimônio da humanidade, para evitar que algumas coisas aconteçam, como tem alguns filmes dos começos do cinema que já estão perdidos para sempre, e daí a instituição serve como registro para que isso não aconteça mais. Ah, legal. É isso aí, gente. Mais uma vez, muito prazer em falar com vocês. Então, só para falar os seus jabás aqui, né, Bruno? Vocês podem me achar lá no oicinéfilos.com.br. Agora a gente está lá no Supernovo, então tem o link também, supernovo.net/oicinéfilos. A gente tem o Cinecast, onde a gente tem o Cinecast Pipoca, o Cinecast Cult, ou o Cinecast Especial. Enfim, quem gosta de cinema, a gente fala tanto dos clássicos, quanto dos filmes mais novos, que dos lançamentos, enfim. A gente faz uma análise sempre destrinchando ou um filme, ou um movimento cinematográfico, ou parte técnica. A gente já falou sobre plano sequência, já falamos sobre uma série de filmes, enfim. Por favor, acessem lá, oicinéfilos.com.br, ou pelo endereço supernovo.net/oicinéfilos. Obrigado, Thiago, pelo convite mais uma vez. Que é isso. E também, Ju? Bom, quem quiser me encontrar, saber um pouquinho mais do que eu escrevo, pode ir no facebook.com/blogueirassa, tudo junto, ou no guiadasemana.com.br. Lá estão a maioria das resenhas e notícias e alguns artigos mais reflexivos sobre cinema também. E é isso, fiquem à vontade. E o Marcelo continua com a gente sempre aqui, né? @MarceloZagnoli. Vai ter todos os links na postagem, gente, para vocês encontrarem com a gente. Mas, enfim, quem quiser continuar falando com a gente, é só escrever para contato@umtigrenocinema.com, pela página do Facebook, fb.com/umtigrenocinema. Claro, tá sempre no site para ver as últimas críticas que eu escrevo, os últimos podcasts em umtigrenocinema.com, certo? E para fechar com o nosso momento musical, vamos ouvir do Rage Against the Machine com a música Wake Up, que é a música mais emblemática desse filme, Matrix. E a gente se vê daqui 15 dias, gente. Valeu, tchau. to reap is what she sows.